Glória a Deus. Todos vocês são projetos de Deus. E todos quantos são projetos deste Deus, a vitória é certa em nome de Jesus. Aleluia. Glória a Deus. Se Deus te prometeu vitória, então pra que temer? Pra que tanta ansiedade? Creia, Deus vai resolver. Teu desespero não te leva a nada. Este desejo incontrolável não faz bem. Porém, sufoca simplesmente o frágil coração. O caminho que o meu Deus traçou, amigo, para te exaltar, é tão forte, tão seguro, nenhum inimigo pode atrapalhar. Principados, potestades e dominadores, todos eles aos seus pés hoje se renderão, pois já foi decretado e selado com o sangue lá da cruz. Deus assina um grande projeto. Está tudo certo. Você vai reinar. Vai ser hoje tua grande vitória. Já chegou a hora de você cantar. Deus assina um grande projeto. Sou amigo pra te exaltar. É tão forte, tão seguro, nenhum inimigo pode atrapalhar. Sabe por quê? Principados, potestades e dominadores, todos eles aos teus pés hoje se renderão, pois já foi decretado e selado com sangue lá da cruz. Deus abençoe.